anos, em uns anos, anos, e não dá pra nada. Yeah, yeah, yeah. Eu não ando me ajudando, vendo, dando, dando, e não dá pra nada. Yeah, yeah, yeah. Eu não ando me ajudando, vendo, dando, dando, e não dá pra nada. Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa, yeah. Eu pus 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada, yeah. Eu odeio tomar doce, mas eu vivo alto tipo um astronauta, yeah. Quiseram me levar pra saber quem me abastece, eu não digo nada. Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas. Milhas e milhas em pilhas de milhas em pilha essa carga. Ela quer tudo que tá na vitrine, mas ela não quer usar Zara. Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara. Minha piscina tem borda infinita com a vista do fundo das águas. Comprei um rolo e comprei um EP, depois um Patek e Aquanauta. Placas e placas de racha, quem é tu pra me dizer? Mano, sou tu, eu fiz a minha parte, enriqueci com a minha arte. Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa, yeah. Eu pus 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada, yeah. Eu odeio tomar doce, mas eu fico alto tipo um astronauta. Quiseram me levar pra saber quem me abastece, eu não digo nada.